sentado de canto na boa com a mina do lado. Eu fiquei bobalhado, achei que tinha mudado, mas não, irmão. Deixou ela sozinha, colou no meu ouvido, passou a falar. Picuinha, coelhos meu, que ouvi mais uma vez. Diz que sabe, faz a hora que não espera acontecer. Que ouve mesmo? Nós que nos mano parado, tu passa tirando horário. Tá certo que é bala, ainda quebrada mais. Mas todos sabem, todos vêm, as mina contas, boca falha, espalha tudo gargalhado. Não funciona, tá quebrado, os mano falam, tu diz que não. A mina depois que tu larga, cola na banca, solta trança na mão do anão. Aquele que tu charopeia, depois do trago, chama o maluco de mestre dos magos. Entra na roda e abre o bico, inventa história de mocinho, de super-herói, mas só paga amigo. Conta que fez vários gols na noite passada. A mina fala pra rapa que a bola tava furada. Diz que o taco é xarope quando joga sinuca. O papo das guria é que é culto leve, torto e não esnuca. Porra, irmão, viu o que tu fez? Tá de óculos com apelido de japonês. Eu tô largando, fiquei de cara com a fita. Pra ti tem um recado pinchado na esquina. Acho que é despedida, mano, é letra de mim. O quê? Veja bem, o que houve, man? Muita história pra contar, hein? O que houve, man? Na boca não vale um vintém. O que houve, man? O mundo gira e um vai e vem. O que houve, man? O que houve, man? Muita história pra contar. O que houve, man? Na boca não vale um vintém. O que houve, man? O mundo gira e um vai e vem. No mundo fantástico de Bob, sou vários lotes. Pinoque de carne e osso, estilo forte. Quando aparece, mano, corre. Só conta história. Primeiro, a ser descartado. Anda sempre de alarido, todo espraiado. O sarafrar que não honra as calças que veste. O senhor das picuinhas é povinho, estilo nerd. Ninguém merece, pois não vale que come. Apresenta várias faces, é o último dos homens. Não tem caráter, não tem personalidade. Onde passa, deixa um rastro de mentira e vários contos. É perdido nas quebradas, agendar sua ida. Numa dessa de rolê, cai a casa e as iras. O mundo gira, não tem procedimento. Na próxima quebrada, vida cobra, faz seu julgamento. O tempo todo, mentindo e envolvendo os outros. A miguelagem tomou conta desse corpo. Pra contar, hein? O que houve, man? Na boca não vale um vintém. O que houve, man? O mundo gira e um vai e vem. O que houve, man? Veja bem o que você fez. O que houve, man? Muita história pra contar. O que houve, man? Na boca não vale um vintém. O que houve, man? O mundo gira e um vai e vem. Veja bem o que você fez. Olha só quem passa, cheio de graça, de sorrisinho na cara. Vulgo Zé Fumaça. Fuma, fuma e nunca passa, nunca bota. Aí é foda, diz que tem a massa, mas é palhosa. O pura treta, e quando fecha, nossa, rasga a seda. Socorro, mais um papagaio do morro. Pilantra, nem tenta, diz que tem, mas não se apresenta. Nunca cansa, só manca, fumando sempre na frente das crianças. Embaça a lança, sai fora a França, senão tu dança. Chavecando a praça, ô praga, faz o corpo, xaropeia a rapa, te larga. Dá um toque nele, manda pra casa. O pirata, o língua solta, prepara a forca, o contador. O trouxa, o autor chegou, o incrível caô. Que os manos deixaram incendiar e o vento levou. Até que chapou, meu, hein? Ué, cadê o man? O que houve, man? Muita história pra contar, hein? O que houve, man? Na boca não vale um vintém. O que houve, man? O mundo gira e um vai e vem. O que houve, man? Veja bem o que você fez. O que houve, man? Muita história pra contar, hein? O que houve, man? Na boca não vale um vintém. O que houve, man? O mundo gira e um vai e vem.